Fiquei sem ação, paralisei, me aventurei, deixei fluir. É, o amor deixa a gente assim, causa impacto que não tem fim. Coração acelera sem som, tamanho frisson. Foi a única vez que alguém me causou um calor e eu gostei. Me arrebatou, me apeguei. Foi uma sensação diante de mim. Fiquei sem ação, paralisei, me aventurei, deixei fluir. Deixa a gente assim, causa impacto que não tem fim. Coração acelera sem som, tamanho frisson. É, e